Nesta semana foi apresentado na Câmara de Deputados do Paraguai um projeto que pretende modificar a Lei de Aliança Público-Privada, que permite a privatização de setores da economia paraguaia. O documento teve entrada na instância legislativa, aproveitando que a lei privatizadora ainda não havia sido regulamentada. Determina a eliminação da exploração e comercialização de hidrocarbonetos pelos empresários do setor privado. O projeto também determina que as obras de infraestruturas e outras que contam com a participação de empresas privadas ocorram por meio de contratações públicas, com base nas regras estabelecidas pelas leis já existentes. Essa determinação bloquearia a facilidade ofertada pela Lei Aliança Público-Privada ao Poder Executivo e, especialmente, ao Presidente da República para decidir unilateralmente sobre as atribuições de obras e serviços a empresas nacionais e estrangeiras. A proposta foi apresentada pelo deputado Amado Florentin, líder da bancada do Partido Liberal na Câmara de Deputados do Paraguai, que, ao fazê-lo, antes da regulamentação da lei privatizadora, permitiu seu envio imediato às comissões de legislação e assuntos econômicos. Isso foi feito depois que a Frente Iguaçu, coalizão de partidos e organizações sociais, apresentou na Corte Suprema de Justiça um recurso de inconstitucionalidade contra a Lei Aliança Público-Privada, o qual não teve aprovação pelos magistrados. A nova tentativa, nessa ocasião, de autoria de Florentin e sua bancada, não eliminaria a dita lei, mas se fosse aprovada, impediria manejar as possíveis concessões de forma direta pelo Executivo, ignorando o Parlamento e o Poder Judicial. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.